749, desligar acionamento, gate 2. O portão 2 aprovado por subir acionamento, objeto 6749, chame pronto para o táxi. Autorizado, 6749. Chanel 6251, chame Recife, Chanel 251, alternando no 3325. 25 no 3325, obrigado, bom dia. Igualmente, bom voo. Obrigado. Eu 5, costa 90, pushback, acionamento. 5, 8898, no portão 5 aprovado, puxa o estacionamento, chame táxi. Chama táxi. Para o táxi 6749, POB 102, autonomia 0430, altera confins. POB 6749, autorizado em alfa, ponto espera, pistão 0, destino 0 no meia, chame pronto para a decolagem do ponto espera, deixa. Indy Alpha, ponto espera, dá 1-0, ajustado 0 no meia, 6749. Estacionamento Web 5797 no portão 4. 5797 no portão 4 é o número 2 no setor, aguarde aproximadamente 3 minutos. Né? A sua escuta, galera, obrigado. Objeto 6749, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento de 280 graus, 02 nós. Linha colo 0, 6749. Taxi Web 5898, POB 88, 1335, Alterna Brasília. Galeão, confirma. Alterna Brasília. Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, copiando. O objeto 5898, táxi aprovado via Pátio, Índia e Alfa. Até o ponto de espera, pista no zero, ajuste no zero no meia. Chame pronto para o decolagem de ponto de espera da vez, senhor. Pátio de Alfa, chama pronto no ponto de espera da 1-0, com 1-0 no meia, 5898. Objeto 5717, coordenação com a equipe de solo. Após o Boeing da companhia passar a cauda em direção ao ponto de espera, você tem livre pushback e acionamento, chame táxi 5717. Ok, push aprovado, coordena a chamada, obrigado. O 5717, estou confirmando o push aprovado com a coordenação, ok? Sim, coordenação, obrigado. Pode esperar pronto, 5898. 5898 ali mantém na, na pista no zero, senhor. Ali mantém, 5898. 749, decolando 02, chama agora o controle Salvador em 120.8, senhor, bom voo. 208, bom dia. Salvador, bom dia, objeto 6749, decolado, cruzando 1600. 6749 da Web, bom dia, sob contato radar Sabel 340, da presente voa Leda, paz Leda Bridge. Leda Bridge, 340, 6749. Objeto 5898, autorizado a decolar, pistão do zero, vento 270 graus com 02 nós. Autorizado, 5898. Sete, PLB de 144-350 com fins. O senhor autorizado até o ponto de espera pistola 0, ajuste no 0 no meio, chame pronto. 1016, chama na porta, autorizado. 7-7. Objeto 5898, decolado ao 04, chame agora o controle Salvador em 120.8, tenha um bom voo. 208, controle Salvador, obrigado, bom dia, senhor. 5898, agradece. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, 5898 da Web, livrando 2000 pés, quando possível pro Ed da El, senhor. O 5898 da Web, sob contato radar na decolagem, sobe ao 340. Após 3000 pés, eu vou direto Leda. Após 3000 Leda, 5898. Salvador 5797, ponto de espera pronto. Objeto 5797, a linha decola, pistão no zero, vento 270 graus, 02 nós. A linha decola 5797. 6749 da Web. Água. De 6749, autorizado, bridge da presente. Boa, bridge. 6749, obrigado. O 5898 também está guardando o bridge quando possível, por gentileza. Gente, eu gosto de coordenação. Muito grato. 7797. De 5898. Prossiga. Centro Recife solicita que o senhor mantenha o perfil. Sem problema, mantendo o perfil, 5898. Jet 6749, chame Recife, 1251, alternando 133, decimal 25. 251-3325, 6749. Jet 5717, decolando 09, chame agora o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom. Controle Web 5717, bom dia. 5717 da Web, bom dia, sob contato radar sobre 340. É presente, voa direto Leda. Direto Leda 340, 5717, obrigado. Chama Recife na 251, alternando na 3325. Centro Recife, 251, 3325, Web 5898, obrigado, bom dia. Gente, bom dia. autoriza direita bridge para o 5797? 5797 solicita diretamente a Recife agora, na 251, alternando na 3325. 251-3325, obrigado, 5797.